poder bélico da favela. PBF afirma, Laura e Priscila, DJ W, função pobre e louco, somando com DJ Pantera Produções. Pode acreditar, é o lado leste que vem pra somar. Vamos que vamos. O vício tormento, lágrimas que escorrem, de sentimento, a dor, a solidão. Aí, olho pra mim, vejo o meu fim, só decepção. Na madrugada as baladas, sombria gelada, só pensando nas drogas, e as drogas me matam por dentro, me corroendo. Tô magro, todo sujo, sinto que eu tô morrendo. Minha mãe, eu lamento. Por esses motivos, só desgosto pra senhora, pros meus irmãos. Só maus incentivos, treta, tiro, dívida de droga. 3, 4 pinos, traficante na porta pra matar o seu filho. Você ajoelhada no pé dos bandidos, implora, chora, pede pra Deus pra libertar o seu filho das drogas. É muita história agora que deve ser contada. Se eu perder minha coroa, aí não resta mais nada. Vou enxugar as lágrimas, sair dessa vida, deixar de desandar nos becos, noite e dia. Pô, mas quem diria, quando você me dizia, ficar longe do crime, das drogas e das patifarias, do chão gelado do distrito, da cela fria, da traeiragem dos polícia e da covardia. Não escutei seus conselhos, suas palavras por bem. Quando acordei no beco escuro, era mais um refém. Tava drogado, alucinado, perdi o meu valor. Droga nas esquinas, infelizmente, me envenenou. Me envenenou. Drogas nas esquinas, me envenenou. Muito choro e dor. Guardo no meu peito as lágrimas da dor. As lágrimas da dor. Quando o sol voltar a brilhar, a noite vem e eu começo a vacar. Vou vagando por aí, não sei aonde eu vou parar. Aonde eu vou parar? Deitado na maca, me sinto um fracasso. Coberto com lençol, branco todo ensanguentado. Na sala de visita, sendo esperado. Minha vista escureceu, vejo tudo embaçado, tô delirando. Será que eu tô no céu? Será que eu tô sonhando? Não, fui vítima de overdose, dor, angústia, neurose. Cheguei no fundo do poço, todos me olhando com um olhar de desgosto. Jesus Cristo mais uma vez teve piedade de mim. Graças a Deus estou vivo pra contar o que vivi. Fuja das drogas, parceiro, enquanto é tempo, pra não provar desse vício do louco. Puro veneno, acabando com sua vida. Tortura psicológica, abstinência, maldade, pânico a todo momento, a todo momento. Por um minuto aliado, me peguei raciocinando, observando vários fatos, apurando, vendo as crianças na favela, brincando na rua, em meio à miséria, tristeza, barracos de madeira, pessoas necessitadas, catando frutas no final da feira, quinta-feira, sacolas pesadas na cabeça, subindo a ladeira. Vejo a criança fumando crack em plena luz do dia. Pai de família chorando, perdendo sua vida. Retrato triste e marcante na periferia. Alcoolismo, as drogas, falsários na covardia. Menina com 12 anos, com filho na barriga. Só peço a Deus que tenha compaixão. Compaixão, pra que sua vida não seja velório, caixão. Uma perda, um olhar de despedida. Vivendo num mundo obscuro, na vida bandida. Restando dor, sofrimento, embarque sem saída. Embarque sem saída. Embarque sem saída. Drogas nas esquinas me envenenou. Muito choro e dor. Guardo no meu peito as lágrimas da dor. As lágrimas da dor. Quando o sol voltar a brilhar, a noite vem e eu começo. começo a vacar. Vou vacando por aí, não sei aonde eu vou parar, aonde eu